E se algum de vocês for essa semana. Vê se o Baitola tá aí. Às vezes ele tá conversando com alguém lá, porque eu sei que o pai dele, o padrasto dele tá lá. Nesses momentos da noite no final de semana, aí às vezes pra ele é meio complicado. Para vocês que vão se confessar essa semana, vocês vão precisar fazer duas coisas. Primeiro, vocês vão precisar não querer mais pecar. Eu sei que pode parecer ridículo, mas vocês entendem muito bem, todo mundo entende, todo mundo aqui é adulto, qual é a dificuldade do que eu estou falando para vocês. Todo mundo sabe que vai pecar de novo. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que todo mundo aqui, cada um com o seu, alguns com os mesmos, não precisa ninguém falar, não quero ninguém aqui dizendo, ai gente, o meu pecado da luxúria é tal coisa assim. Ninguém quer saber se você está batendo um punhetão toda semana. Mas você, todo mundo tem pecado de estimação. Para se confessar, você tem que fazer no seu coração um propósito de abandonar o seu pecado. Todos os que você vai pensar, principalmente os seus pecados de estimação. Principalmente ele. Você vai cair nele de novo? Vai, muito provavelmente. Mas você precisa querer largar ele. Você não pode ir para a confissão pensando assim, ah, depois eu me confesso de novo. Porque aí você está cometendo um dos maiores pecados, que é qual, Nanas? A Nanas sempre sabe. Não, Nanas, o pecado do judaísmo. Você está achando, você está indo lá achando que Deus é idiota. Você está indo lá falando, ó, eu vou cair no pecado mesmo? Então, paciência. Eu confesso ele agora e depois confesso ele de novo. Deus não é idiota, Deus sabe o que você está pensando. O esquema, a cariocagem que você quer fazer com ele. Ele é bobo. Então, você precisa ter um propósito de abandonar o pecado. O segundo que você vai fazer. Bom, como é que eu vou saber quais pecados que eu tenho que fazer o propósito de abandonar? Você vai fazer uma. Como é que é o nome, meu Deus? Falaram ali, me perdi a palavra. O exame de consciência, obrigado. Você vai fazer um exame de consciência. Como que você vai fazer o exame de consciência? Você vai sentar em algum lugar, quieto. E você vai pensar assim. Você vai lembrar os 10 mandamentos. Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Eu não tô cobrando isso agora ainda, porque a gente tá começou agora. Mas em algumas aulas para frente, quem não souber me dizer quais são os 10 mandamentos de cabeça, é ban. Tá? Tem certas coisas que a gente tem que saber de cabeça, gente. Ave Maria, o Pai Nosso, os 10 mandamentos. A gente tem que saber essas porra. Oh, pelo amor de Deus, estudar um pouco, ler um pouco. Sem vergonhice. Então, não vou cobrar isso de vocês agora. Então, vocês vão pegar no celular os 10 mandamentos. Tem manual, a Nanza até perguntou qual que você recomenda. Se for de alguma fonte que você confia, qualquer um. Porque todos eles têm a mesma estrutura. Tá. Então, tem uma do padre Paulo Ricardo que tem já no Drive, que acho que quem mandou foi o Red, muito legal. Eu sei que tem do Arautos do Evangelho, da Opus Dei. Tem várias muito legais. Mas a estrutura deles é a mesma. Então você vai chegar, você vai sentar de noite, ou de dia, ou qualquer lugar, foda-se isso. Mas você vai pegar um lugar quieto. Calma, Baitolas. Vou falar. Você vai pegar um lugar quieto. E você vai fazer cinco coisas. Você vai pensar no seu arrependimento sobre os pecados, o propósito de não mais pecar, a vontade de confessar e a vontade de satisfazer a penitência que o padre te der. E aí você vai fazer o seu exame de consciência, de acordo com os 10 mandamentos. Então, o Luco mandou ali. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como que eu vou pensar se eu pequei contra o primeiro mandamento? Alguma vez eu deixei de ir na missa por vagabundagem? Alguma vez eu fui para terreiro de macumba? Frequentei outros lugares que não, de outras fés ou superstições, que não seja o que não são a Igreja Católica? Alguma vez eu fui orgulhoso no sentido de eu ter duvidado da Igreja? Então, assim, eu sei, a Igreja diz tal coisa, mas eu acho que eu sei mais que a Igreja. Isso é não amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus está te dizendo uma coisa e você está dizendo, não, eu sei mais que Deus. Eu tô certo, quem tá errado é o Papa. Você tá certo, quem tá errado é o Papa. Cara, eu trabalho com um cara, que ele chama o Lucas, inclusive, também. No aniversário dele, eu não fui no aniversário dele, que eu comecei a trabalhar lá há pouco tempo, mas os caras me contaram que uma cena no aniversário dele foi o Kogos e um cara da TFP com o meu chefe, nosso chefe, tocando Você Tá Certo, Quem Tá Errado é o Papa pro Kogos, porque ele descobriu que o Kogos era sede vacantista. No final da festa, os caras já bebam, assim. Sério, eu queria... Que pena que eu não fui nesse aniversário do Lucas. Mas tá. Voltando. Segundo mandamento. Não invocar o santo nome de Deus em vão. O que, que é pecar contra o santo nome de Deus? O primeiro, o mais óbvio de todos. Eu fiquei falando o nome de Deus sem necessidade? O que, que é? Ficar jurando à toa. Eu juro por Deus tal coisa. Aí eu juro por Deus que aquela mulher do Big Brother é horrível. Por que, que você tá jurando? Por que você tá usando o nome de Deus pra essas bostas? Você deixou de cumprir alguma promessa? Qualquer promessa que você faz... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Qualquer promessa que você faz e não cumpre é usar o santo nome de Deus em vão. Qualquer promessa. Por que qualquer promessa, Luco? Porque você é um bosta. É o mesmo motivo pelo qual você coloca a mão na Bíblia para jurar que vai falar a verdade. Só a sua palavra não vale de nada. Quando você promete uma coisa, por isso que fala que a melhor coisa que você faz é não ficar prometendo os outros. Nada para os outros. Tá? Mas se você promete uma coisa e não cumpre, você está dando mau testemunho da palavra, da sua palavra, tá? E outra que é muito óbvia, e essa vários de vocês eu sei que vão cair no privado de vocês, não precisa admitir, tá? Que é falar mal das coisas sagradas e das coisas da Igreja. Então, você aí que fala Padre Lança Leite, fala que o Fábio de Mello é viado, fala que o Papa é comunista, essas coisas. Mano, vocês não têm direito de falar isso de um religioso. Não pode. Não pode. Nenhum pode. Nenhum pode. Vocês podem ver que no Twitter, eu adoro xingar. Hoje em dia, menos que agora meu Twitter é mais profissional, né? Mas, cara, eu adoro xingar todo mundo. Mas eu nunca fiquei falando mal de padre lá. Porque eu sei que se eu falo mal de padre, mesmo que o padre mereça, e é usuário de positivo, tá querendo, ou o baitola, tá querendo se converter, e vai lá e lê o meu tweet, ele fala, meu, na igreja só tem filho da puta. Eu me converter pra quê? Olha o tamanho do mal que eu dei só pra poder lacrar querendo zoar o padre Lancelotti. É o do escândalo? Então, esse é um pecado contra o segundo mandamento. Desculpa, Red, deixa eu ler ali o que você falou. Já fiz uma para Deus, mas falei que era algo que estava fazendo só para me afastar de uma tentação. Essa promessa é válida? Você não cumpriu a promessa? A promessa que você não cumpriu, você nunca teve a intenção de cumprir? Você não tem a intenção de cumprir essa promessa? Então você vai ter que desfazer essa promessa. Eu entendi o seu ponto. Eu entendi que você está querendo fazer isso por um bom motivo. Mas, não, calma, você não precisa me falar no meio de todo mundo aqui os pormenores, tá? Mas você está fazendo uma promessa que você está fazendo, de caso pensado, viver uma mentira a vida inteira. Como que você vai se arrepender de todos os pecados que você faz na sua confissão? Qual que é a confissão? Você tem que querer abandonar todo o pecado numa confissão. Todos, todos. Tá? Eu vou chegar no ponto do Baitolas. Baitolas, eu vi o que você tá falando. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então, esse é o segundo mandamento. O terceiro mandamento, que é santificar os domingos e dias de guarda, é faltar à missa, deixar de se confessar quando você tem, quando você pode, deixar de descansar. Mano, trabalhar no domingo sem necessidade, então trabalhar no domingo quando você, sabe, você pode descansar, é pecado, gente. O domingo é para descansar. Você obrigou alguém a trabalhar de domingo? Deixou de ir pra missa para ir no shopping? Faxina do domingo, Baitolas. Aqui, ó, a linha é bem fininha, tá? Bem fininha. O domingo é para descansar. O domingo é para descansar. Ah, mas eu descanso minha cabeça fazendo faxina. Então tá bom. Tá bom. Tá bom, fica com sua faxina. Mas, cara, o domingo é para descansar. O domingo é para descansar. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, você também precisa incluir todos os seus superiores. Gente, vocês que vão se confessar, tá legal conversar, mas vocês estão prestando atenção no que eu tô falando. Vocês vão ter que fazer isso hoje à noite, pegar, pensar bonitinho, depois vocês vão baixar o negócio que tem no Drive. Alguém consegue baixar agora o negócio do Padre Paulo Ricardo e mandar aqui pro pessoal baixar o PDF que tem lá? Vocês vão pegar e vão... Então, honrar pai e mãe e os seus superiores é deixar de dar a eles o devido obediência e amor. Se o seu pai e sua mãe são filhos da puta com você, qual é a devida obediência que você tem com eles? Você entende? Então, o seu pai fala: ah, você é um inútil, vai lá e sei lá, dá seu salário pra mim. Você não tem que dar seu dinheiro porque seu pai está pedindo seu dinheiro pra honrar pai e mãe. Isso é uma via de mão dupla. O seu pai também tem que te dar o devido respeito, o devido amor. Sua mãe tem que te dar o devido amor. Nem se ele te pede pra fazer algo que é pecado. Óbvio. Eu não acho que o pai de ninguém aqui tá mandando. É a Jota, é cafetão, vai lá e quebra o perna de ninguém. Eu acho, né? Então, normalmente é tipo, é pai filho da puta, é pai que xinga, é pai que faz maledicência. Tá. O Viana deu 3 pontinhos, se arrependeu da piada. Seu pai no hospital, você vai fazer piada, viado. Ah, meu pai era cafetão mesmo. Meu pai que tá aqui na cama do hospital, que é cafetão. Ai, velho. Então, ó, você faltou obediência aos seus pais, aos superiores, e faltou com respeito com eles, ao respeito devido. Tá? Você deixou de demonstrar amor para eles? O que é demonstrar amor? Você deixou de falar uma palavra boa, de ajudar eles, material, espiritualmente, se você pode? Você se zangou com sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, tratou eles mal em palavras ou ações, sem motivo? Você deu mau exemplo para eles? O que que é mau exemplo? E aqui é o que eu quero falar pro Red, que eu acho que me perguntou agora. O que que é você dar mau exemplo para o pai e mãe superiores? É você deixar de cumprir os seus deveres para quem sabe dos que você tem. Então, se você faz uma promessa, mano, que você nunca vai cumprir, você está perpetualmente dando mau testemunho. Perpetualmente. Uma hora a paciência as pessoas vão cansar contigo. Eu não digo assim, a pessoa vai se irritar com você, mas eventualmente a pessoa vai perceber que você não vai cumprir sua promessa. Você está dando mau testemunho. A promessa foi com Deus? Então tá. Tá. Você pensa, depois, se você quiser depois me perguntar, me contar e tal, mas você pensa no que você está. Mas parece uma situação muito mais complexa. Tá. E de novo, você quebrar uma promessa com Deus sabendo que a promessa ela é fraudulenta, de novo, Deus não é judeu. Deus sabe o que está se passando contigo. Mas enfim. Então você deixar de fazer as coisas, você deixar de corrigir uma pessoa que precisa, você gritar com uma pessoa na hora que você vai corrigir ela, tudo isso. Não matar, não causar dano às outras pessoas. O que é não matar? Você matou alguém? Número um, se alguém matou, vai precisar se confessar. Alguém de vocês assassinou alguém? Segundo, você desejou a morte de alguém? Você teve inimizade forte, ódio verdadeiro, rancor verdadeiro contra essa pessoa dentro da sua alma? Verdadeiro. Não assim, ah, eu não gosto do Lucas 2. Isso é natural. Isso é obrigação sua como cristão. Brincando, Lucas, lindo. Mas assim, você desejar o mal a alguém. Uma coisa que é muito séria, tá, que as pessoas não ligam, é você aconselhou alguém a fazer o mal. Quando uma pessoa te perguntou alguma coisa sobre para pedir um conselho, tipo, ah, será que eu faço isso? Você deu a ela o conselho, tipo, ah, seja feliz, faz isso, mesmo você sabendo que aquilo é errado. Isso é, você está fazendo mal à pessoa. Joga dentro. Trai tua namorada, trai tua esposa mesmo, foda-se. Dar mau conselho é pecado mortal. Você quer um outro pecado mortal que você tem que confessar? Você foi desleixado com a sua própria saúde? Muita droga, muito Monster. Encher a cara. Por quê? Porque você está causando dano a um filho de Deus. Qual deles? Você mesmo, porra. Sabe? Ah, não. Se matar, legal. Se matar, não pode. Se matar, não pode. Mas eu ficar tomando 10 Monster por dia e 10 ml de água, aí pode. De novo, mano. Esquece, gente. Farisaísmo, judaísmo, essa ideia de que, ó, eu estou fazendo esse loophole aqui e Deus não vai perceber. Café. Red, me diz você se café pode, mano. Se você toma 2 litros de café no dia, você sabe que não pode. Você sabe que não pode, não precisa de mim pra falar isso. Vocês foram uma pessoa de má convivência com outras pessoas? Então, vocês levaram outras pessoas a sentir ódio, outras pessoas a sentir raiva, outras pessoas a pecarem dentro do seu coração, a não perdoar, a desejar o mal de alguém por sua culpa? Caque neto. Ô, Baitola, autossabotagem é pecado. Pecado mortal. Porque, de novo, você está sabotando a sua própria saúde espiritual ou física. É sim. Você quer uma coisa que pode ser pecado mortal, mas não é? Mano, preguiça. Preguiça. Faltei no trabalho, ou então, sabe, deixei de fazer uma coisa que eu tinha de fazer, uma obrigação minha por preguiça. Então, sua preguiça é pecado mortal, caralho. Imagina vocês, se na hora de dar catequese pra vocês aqui, eu apareço outro dia e falo, meu, não dei catequese porque estava dormindo, estava coçando o saco. Pecado mortal. Eu fiz uma coisa com vocês, importante, e não vim fazer. Pecado mortal da preguiça. Tudo isso cai aqui no quinto mandamento. Sério, eu prefiro marcar de tomar tiro, de trocar tiro na rua, do que ver um jogo de São Paulo, time do caralho. Guardar a castidade, sexto mandamento. Guardar a castidade nas palavras, obras, pensamentos e intenções. Eu não preciso falar o que é guardar a castidade no pensamento. Punhetão. Não pode. Você pode ter. Olha só. O que eu estou lendo aqui tem uma palavra muito boa. Vai, Tolas. Você teve liberdades no seu namoro? Essa palavra é muito bonitinha. Você teve liberdades no namoro? Por que que não pode, Baitolas? Eu quero te explicar muito bonitinho. Eu quero te explicar muito bonitinho. Porque eu não quero que você fique achando que o que você está fazendo é pecado, Baitolas. É. Coising é pecado. Mas, o porquê que é pecado? E por que que eu estou tratando isso numa leveza? Tudo que você faz na vida, tudo que você faz na vida, ele tem um sentido, ele tem uma razão de ser, um motivo. Tá. O sexo, ele tem vários. Tem um papa, você não sabe quais os papas, eu vou te contar. Tem um papa chamado Papa São João Paulo II. Bem razoavelmente recente, tá? Ele deu, ao longo de, mano, uns 10 anos, uma série de palestras que hoje em dia os caras compilam em livros chamado A Teologia do Corpo. E ele fala sobre, assim, sobre isso muito, muito, muito a fundo, tá? Mas o ponto é, o sexo, ele é multifacetado. Ele é uma das coisas mais maravilhosas que Deus já criou. Todas essas coisas que Deus criou de bom, que o sexo produz pra gente, elas têm a intenção de unir as pessoas. Unir as pessoas. Como? Espiritualmente, fisicamente. E disso também, você precisa levar em consideração que não só você vai se aproximar dessa pessoa, você vai ter uma ligação espiritual com aquela pessoa, como você está abrindo a possibilidade de uma vida com aquela pessoa. O famoso jogar dentro. Você não pode fazer essas coisas. Você não pode se aproximar de uma pessoa espiritualmente. Você não pode reforçar a sua fidelidade conjugal. Você não pode dar abertura à vida com uma pessoa que não é nada sua, Baitolas. Ela é sua namorada. Você gosta muito dela. Mas, mano, se amanhã vocês decidirem ir embora, vocês foram embora. Cada um pro seu canto, papá, tal. E tudo isso que você fez, tudo isso que você fez que envolveu todas essas coisas que nós estamos falando, você jogou no ralo. Muitas vezes até literalmente, se você tá usando camisinha. Muitas vezes até literalmente. Então, por isso que é pecado. O que eu tô querendo te fazer entender é você ter desejo com a sua namorada. Você acha, cara, eu gosto tanto dessa mulher que eu quero passar a vara nela dia e noite. Isso não é pecado. Isso é natural. Isso é bonito. Isso é bonito que você quer. Mas sabe o que que isso também é? Isso é um instinto que o cachorro que fica roçando na sua perna também tem. Você entender isso que nós estamos falando. O porquê que você vai ter esse autocontrole, por que é importante você ter esse controle? Por que o sexo é uma coisa mais do que só, ah, caralho, gozei, que legal. Isso é o que separa a gente do macaco. Isso é ter intelecto e não só vontade, e não só fazer essas coisas. Você entendeu? É por isso que é pecado. Não é o pecado não é você querer, você gostar de fazer sexo com ela. Porque isso é legal. Eu tô tentando te fazer entender que o que você sente com ela é muito legal. É bonito. Eu não tenho certeza que você gosta da sua namorada. O ponto é que o sexo é coisa muito séria. E é por isso que o casamento é para sempre. A Igreja Católica, eu acho que ela é a única igreja que ainda existe no mundo que o casamento ele é indissolúvel. Não existe nenhuma possibilidade de você desfazer um casamento na Igreja Católica. Ah, mas eu já ouvi falar da anulação. Isso é outra história. Porque na anulação é só quando você prova que quando o casamento aconteceu, alguma das, das coisas necessárias para ele eram mentiras. Eram mentira. E aí ele não foi válido lá no início. É isso, o casamento não devia ter acontecido. Exato. Mas o casamento na Igreja Católica, ele é indissolúvel. E eu acho que ela é a única igreja no mundo que o casamento é indissolúvel. Por causa disso. Uma vez que você está casado com aquela pessoa, você está casado até que a morte vos separe. Então, se o Red casa com o usuário e o Red amanhã bate as botas ao usuário, depois de amanhã, pode casar de novo. O contrato dela com o Red estava feito. Você entendeu? Expirou, acabou. Não. O casamento dela foi do começo ao fim. Se eu me matar, minha esposa tá safe? Safe é uma palavra muito forte, né? Porque imagina o tamanho do da desgraça que, você, que vai ser na sua, que vai botar na sua casa. Mas ela pode casar de novo. Se é isso que você tá perguntando. Sim, ela pode casar de novo. Safe é uma palavra bem forte, né? Baitola, você falou isso é uma baita pressão. Acho que tem que escolher a minha irmã mais parceira. Sim. Cara, uma coisa que você pode fazer, que você deve fazer, você já viu muita gente falando dentro ou fora da igreja e tal, mas é muito verdade, mano. Se você não se vê casando com aquela mulher, namorar é meio que perda de tempo, né, mano? Porque, tipo, de novo, se toda ação tem um fim, namorar o fim, óbvio, do negócio é casar. Mano, imagina você, por que você vai ter uma namorada insuportável? Não. Não, Baitolas. O divórcio, ele era concedido. O trecho que ele fala isso especificamente, se vocês puderem achar pra mim, no trecho que ele fala que Elias ou Moisés, ele deu, ele instituiu a separação, não sei o que, não sei o que lá. Esse trecho específico que ele fala, ali mesmo ele explica. Acha pra mim, vocês, por favor, qual é o trecho. Dessa vez eu vou ler, tá, Luco? Mateus 19. Eu achei a minha Bíblia aqui, eu não vou obrigar você a ler. Ou algum de vocês querem ler? Se algum de vocês quiser ler, pode subir aqui, tá? Ô, Dex. Boa. Dex, sobe aí. Eu vou achar. Mateus 19, qual? Qual versículo? Qual versículo? Não, não. Ele tá aí, ele só tá se fazendo de morto pra comer o cu do coveiro, mas eu nasci ontem, não. Sobe aí, Dex. Não, fui eu que levantei a mãozinha dele, obriguei ele a subir. Vem, Dex, vem aí. Você já leu na outra aula? Não tem problema. Mas era outra aula. Ai, que boiola. Ai, tá bom. Tô rouco. Ai, meu Deus. Tá bom, Dex, tá bom. Também não vou fazer as pessoas fazerem de má vontade aqui. Ah, CBB, você pode falar? Sobe aí. Qual é o... Oh, desculpa. 2 a 9. CBB, você pode ler? Oh. Gente, se vocês não puderem, eu leio, tá? Tô com o negócio aberto aqui. Só tô querendo que vocês participem. Tá bom. A CBB está mutada. Não sei se ela está lendo lá, já terminou de ler já. Você está mutada, CBB? Oi. Aê! Já deve ter lido já o capítulo inteiro e estava mutada, coitada. Não, eu estava me explicando que eu sou meio idosa, não sei mexer direito. Mas tá, o que, que é para eu ler? Se você puder ler Mateus 19... Do 2 ao... Ah, deixa eu ver. Do 2 ao 12. Só um minutinho que vocês me pegaram desprevenido. Mateus. Tá, do 12... Do 2 ao 12. Grandes ou do 1 ao 12, né? Sim. É, pode ser. Do comecinho do 19 até o 12. Do começo até o 12. Tá. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e todos e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-no. É lícito o marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou. Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e os instituiu. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Replicaram-lhe, então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Até o 12, né? Então os discípulos consideraram, se estes são termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes. Nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que assim mesmo se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar este conceito, que o receba. Jesus abençoa as crianças. Não, é isso aí. É isso? Esse é o 12, é. Tá. Muito obrigado, seu bebê. De nada. Vou sair. Então, Baitolas, você entendeu agora? Vamos deixar de falar da imoralidade sexual depois. Calma lá, calma lá. Você entendeu que isso que você falou, antes podia, sim. E Jesus muito, muito falou assim para os judeus, ó. Deus deixou vocês se separarem porque vocês eram um bando de macaco e era melhor deixar vocês fazer do que explicar. Mas a natureza do casamento, desde o Gênesis, é indissolúvel. Vocês viram uma só carne. E o que Deus une, o homem não separa. É por isso que a igreja diz que é impossível você se separar um do outro. Ah, mas você não falou que se o Red e a menina casam e ele morre, ela pode casar de novo? Sim, porque aí Deus separou, né? Você só fez o furo, quem matou, só atirou a bala, quem matou foi Deus. Então, Deus separou. Mesmo se você trair sua esposa. Métodos. Mas, de novo, esse ponto em específico da imoralidade, a gente vê depois. Tá? Porque a gente está falando da confissão aqui. Mas sim. Fica ligadinho. Fala isso depois. Então, guardar as castidades é isso. É não só você ver pornografia, você ficar pensando em fazer merda, ficar dando em cima de mulher casada, você casado dando em cima da mulher do outro, tal, esse tipo de coisa. Como ter conversa imoral, você ter amizade imoral também tá aqui, tá? Então você ter amizade com o filho da puta é pecado. Você ter amizade com um rato, um vagabundo, é pecado. Por que que é pecado? Porque se você tem amizade com uma pessoa e que ela comete pecados, você não está guardando a castidade da sua alma. Você tem de estar disposto a abandonar essa amizade, se necessário for. Tanto que o que está escrito aqui está muito bem escrito. Mantenho amizades que me levam ao pecado e estou disposto a abandoná-las? Se você não está disposto a abandonar uma amizade, mesmo sabendo que o cara é filho da puta e que te leva ao pecado, então você ama mais a sua amizade do que a Deus. Entendeu? Sétimo mandamento. Esse que eu li foi o sexto e o nono, tá? E o outro é o sétimo e o décimo. Não furtar, não reter, não danificar o bem dos próximos, nem cobiçar as coisas alheias. Eu roubei alguém? Peguei alguma coisa de alguém? Passei a mão? Fiz? Não fiz o Pix? Eu sou viciado em jogo? Viciado no Tigrinho? Da Silva? Se eu pirateei, lembra que a gente tá tendo essa conversa já há duas semanas, já cansado dessa conversa já. Mas eu pirateei o padre Paulo Ricardo. Né? É aqui que você vai pensar nisso. É aqui que você vai pensar nisso. Você prejudicou alguém, você ficou enganando alguém. Você não pagou o justo salário, que a gente está falando aqui da pirataria. Quando você soube que enganou alguém, você restituiu a pessoa? Ou você fez o seu possível para restituir a pessoa? Tá? Eu não vou responder, ah não, o Viana não tá, né? O Viana não tem culpa. Viana, porque a gente está discutindo isso, mano, no grupo, já dá umas duas semanas. Eu estou por aqui já com esse assunto. Mas eu posso falar dele depois. Você não tem culpa, você não tá no Telegram. Perdão, Viana, perdão. Tá, esse... O outro, o oitavo mandamento. Não mentir, não levantar falso testemunho, nem difamar o próximo. Esses são meio óbvios, tá? Você mentiu. Você mentiu habitualmente, você fez de uma mentira uma coisa corriqueira. Você deu falso testemunho, então você prometeu uma coisa que não vai cumprir, fez falsa promessa. Você difamou alguém. Você caluniou alguém. O que é caluniar? É você ficar atribuindo defeito falso numa pessoa. Você ficar exagerando o defeito da outra pessoa. Tá? Você disse, você ficou entrando em fofoca. Fofoca é pecado, gente. Você conversar sobre as coisas não é fofoca. Fofoca é você ficar tomando boatos a torto e a direito. Fofoca não só é coisa de mulher, coisa de viado, como fofoca é você ficar tomando boatos, fazendo juízo falso, juízo temerário das pessoas. Você ficou enganando as pessoas? Você enganou, você falou para uma pessoa que ela podia fazer uma coisa e não podia? Que ela não podia fazer uma coisa e podia? Você ficou... Isso aqui é bunker, tá? Isso aqui é... Você ficou semeando discórdia e inimizade com as suas palavras? Squeak? Squeak é rato? Rato. Você ficou semeando inimizade entre as pessoas? Você ficou causando cisânia, ficou causando divisão entre as pessoas? Tudo isso é pecado mortal. Obviamente, eu dei exemplos para vocês. Vocês vão pegar os mandamentos e vocês vão refletir sobre todas as coisas que vocês fizeram, o máximo que vocês lembrarem, dessas coisas que nós conversamos e outras. Se vocês pensar numa coisa que eu não falei, não dei um exemplo, e você sabe, você entender que ela é pecado, fala. É melhor você falar do que não falar. O padre não está nem aí para você. Então é melhor você falar do que não falar. Então vamos lá. O Solon, posso usar você de exemplo? Com o nosso exemplo aqui? O Solon vai se confessar essa semana. Ele vai hoje, deitar, sem tomar banho, pé sujo. E ele vai rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso. E ele vai pensar tudo isso que eu falei. Ele tá olhando pro celular, vai pegar os 10 mandamentos, ele vai ficar pensando, ah, será que eu menti? Tá. e vai pegar lá o Google Keep, o bloco de notas, e vai anotar. E vai anotar todos os pecados que vocês lembrarem de acordo com os 10 mandamentos. Gente, todos eles. Todos. Eu já fiz confissão. Eu já fiz confissão em que eu confessei uns 60 pecados. E tem que fazer todos que você lembrar. Todos que você lembrar. Se você lembra de um pecado, é muito importante que eu falar. Se você lembra de um pecado e você não confessa o pecado, nenhum dos pecados que você confessou estão perdoados. Nenhum. Nenhum. Eu fiquei com vergonha. Esse pecado é muito feio. Esse pecado é muito forte. Foda-se. Primeiro que o padre não podia se importar menos. O padre já ouviu confissão a vida inteira dele. Não é a sua confissão que vai escandalizar o velho. E segundo, se você tem mais vergonha do pecado do que você tem vontade de deixar de ter o pecado perdoado, então você não está cumprindo aqueles requisitos iniciais que a gente falou. Tá? Então, se você deixa de confessar um pecado que você sabe que fez por vergonha, por algum motivo, nenhum deles é perdoado. Nenhum deles. Então você precisa ter a intenção de confessar e confessar todos eles. Então o Solon hoje vai deitar, vai pegar os 10 mandamentos e vai pensar tudo desse jeito que eu falei. Ah, será que eu falei o nome de Deus em vão? Será que eu quis matar alguém? De verdade? Será que eu ficar difamando os outros? Será que eu fiz palhaçada? Tipo de coisa. Ele vai anotar todos. Anota. Quando você for para a igreja, pegar a fila lá, sua confissão, você vai rezar. Na fila da confissão, você vai rezar. Tá? E aí, quando você estiver rezando, eventualmente vai chegar a sua vez. Quando chegar a sua vez, o padre vai perguntar: meu filho, há quanto tempo você não se confessa? E você quer dizer: padre, me perdoa porque eu pequei. Eu não me confesso há 5 meses, 5 anos, 5 dias, 5 décadas. E eu... E aí, se você quiser falar alguma coisa em específico pro padre, tá? Falou, é a minha primeira confissão em 30 anos. Você, né, fala agora pro padre. Se você tiver para falar pro padre, fala agora. E o padre não vai falar nada, ele vai esperar você falar. Comumente, tá? E aí você vai dizer os seus pecados pro padre. Você vai pegar a sua lista no celular e você vai contar para o padre o pecado. Se você tiver um pecado como habitual, ou você fez ele muitas vezes, você pode falar a quantidade dele de um jeito um pouco mais por cima, tá? Senão não tem necessidade. Então você pode dizer: padre, eu pequei contra a castidade, eu, né, vi pornografia essa semana, só essa semana foi, estou tentando parar, então essa semana foi só 320 vezes. Eu caluniei meu amigo, falei mal do meu amigo Dex, eu chamei meu amigo Dex de viado, eu falei que o Dex passa golpe do tigrinho, eu fiz uma denúncia no Dex na Polícia Civil, eu coloquei, eu peguei dinheiro emprestado, falei que meu nome era Les Dex. Você vai fazendo todas essas coisas pra ele, contando por cima o que você fez. E o padre, às vezes, ele vai te interromper. Quando ele te interromper, ele quer que você... ele vai te fazer uma pergunta específica, ou ele vai falar alguma coisa de importante que ele percebeu. Se você tem muita coisa para confessar, eu recomendo que você fale todos os seus pecados e depois espere o padre falar contigo. Que o padre vai te dar dica, o padre vai te ajudar, tá? Ele vai perguntar, dependendo do padre, ele vai perguntar por que que você está vendo pornografia? Por que que você... Quem é esse Let's Dance? O que que ele te fez? E aí, né? São umas 2 horas para explicar tudo que o Let's Dance já fez pra gente. Mas ele vai querer entender para ele poder te dar um conselho de como você parar de fazer aquilo. Pare. O que é o bunker? E aí, se você tem menos pecados, se você vai lá olhar, sei lá, você tem 10 pecados, menos, eu recomendo que você fale o pecado, né, 1, 2, e você pare para ver se o padre vai te dar alguma dica. O padre às vezes prefere assim, tá? Se não, fala todos, manda bala em todos, e aí depois o padre vai te falar. Depois que você falar tudo, o padre vai te pedir para você rezar o ato de contrição. O ato de contrição, ou você vai olhar no celular, ou vai ter colado em algum lugarzinho ali a formulinha. Normalmente a fórmula é tipo: ah, meu Senhor e meu Deus, reconheço com muita dor que pequei, vos ofendi, meu Pai, e mereço os castigos na minha alma, por Maria, minha e vossa mãe, declaro não querer mais pecar, ou renuncio o amor ao pecado, uma coisa assim, por ela e por ti, vos peço perdão. Mais ou menos assim. De cabeça eu acho que é isso, mas deve ter lá colado certinho. E aí, o padre vai pedir para você abaixar a cabeça. E o padre vai rezar uma fórmula, que eu não sei de cabeça, porque eu não sou padre. E ele tem que dizer isso. Eu tô contando passo a passo, porque vocês têm que prestar atenção. O padre tem que falar que ele perdoa vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre falar, eu vos perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele tiver com a estola no ombro, isso aí também é importante, pronto. Você está perdoado. A estola, sabe aquele negócio que parece tipo um cachecol, mas que ele usa no ombro, caído assim? Aquela estola. Por que que a gente faz isso? Se é uma coisa tão simples, por que que a gente faz isso? Porque o padre, quando ele faz isso, ele está agindo num negócio chamado in persona Christi. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo falou para os apóstolos, que o pecado que você perdoar no céu será perdoado, aquele que você não perdoar vai ser retido. Quando o padre te perdoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está agindo não no poder de padre, não é o padre quem está te perdoando. É por isso que eu falo que precisa da estola e tal. Tem todo um ritual certinho que o padre faz antes de você chegar lá, tá? Ele está te perdoando com o poder de Deus. Ele, como ele é abençoado, ele teve a mão ungida pelo bispo, e ele é um sacerdote da linhagem inquebrada até nosso Senhor Jesus Cristo, até Pedro, até os apóstolos. Ele age no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, e é Deus quem te perdoa os pecados. Não é o padre Zezinho que perdoa os seus pecados. É Deus, é Cristo quem perdoa os seus pecados através do padre Zezinho. Então é importante que você ouça ele te perdoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não, ou você fala, padre, com todo respeito, pode fazer a fórmula certa. Pode, por favor, me perdoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá. De verdade, eu já fiz isso. Falo, padre, muito obrigado. Mas você não tem que... E aí o padre, ah, não, realmente, desculpa, tô cansado. Porque era aquelas mutirão, acho que o velho tá cansado mesmo, tá? E aí ele falou, pegou, fez bem bonitinho, bem certinho. Mas vocês precisam ouvir isso. E aí o padre vai falar, Usuário de dispositivo, como você. As coisas que você me falou foram light. Eu vou pedir só que você reze só 500 Ave Maria, tá? De joelho. E ela fala: tá bom. Vou rezar. Se a usuário de dispositivo olha para os lados assim, igual um gatuno, e fala: eu não vou rezar porra nenhuma, e vai embora, sabe o que aconteceu? Ela pecou de novo. Mas ela está perdoada. A sua penitência não faz parte do processo de perdão. Não faz. Você já está perdoado no momento que ele fala que você está perdoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não cumprir a sua penitência é um pecado em si e por si só. Mas nesse momento você está no pecado número um. Você zerou já a sua conta. Você vai ter que se confessar. Volta para a fila, né? E se confessa de novo. Mas você está com o pecado 1, não com o pecado 320. Você entendeu? Não faz parte do seu processo de confissão. Por que que eu estou falando isso? Não estou incentivando vocês a não pecar, a não fazer o negócio. Mas se você, às vezes o padre fala, ó, reza um terço, ou então reza 10 Ave Maria, tá tudo certo. E, mano, quantas vezes eu estava, eu me confessei, sei lá, em horário de almoço do trabalho, e o padre falou isso, eu olhei no relógio e falei, puta, tô atrasado, e esqueci, e saí. E aí mais tarde eu fui lembrar, e aí eu fiz. Mas se eu não tivesse feito, também tava valendo. Tá? Porque eu não tive a intenção de não cumprir a minha penitência. Tá? Você precisa ter a intenção de cumprir sua penitência. Você não cumprir sua penitência não é um ato que desabona, você não impede, não invalida a sua confissão. Luco, não. Você pode fazer a sua penitência quando você quiser. A menos que o padre tenha pedido para você. Ó, vai ali agora e reza 50 Ave Maria. Se o padre não te der penitência, Viana, casa, rua. Rua, acabou. Você pode, se você achar. Ah, porque tem muito padre, teologia da libertação, que faz isso, que não dá penitência, tá? Mas você mesmo vai lá e reza 10 Ave Maria. Mas é isso que eu estou tentando explicar. Se ele não der penitência, você está confessado, amigo. Está feito. Está zerado. Porque ela não faz parte do processo de confissão. É uma coisa à parte, uma coisa por fora. Tá? Então vocês vão ter que fazer um exame de consciência. Importantíssimo. Pega esse PDF do Padre Paulo Ricardo. Pega os 10 mandamentos e faz por fora. Pensa sozinho. Vocês sabem o que vocês fizeram. Vocês não são quadrados. Anota, vocês têm que anotar. Vocês vão esquecer. E se vocês não anotarem, pior ainda, vocês não vão esquecer, vocês vão ficar com vergonha, vocês vão lembrar na hora e vão ficar com vergonha de falar. Imagina o Luco tá se confessando com o padre e ele não anotou. Ele falou lá 10, 20 pecado e o padre já tá, tipo, dando conselho para ele, já indo pro final, ele pega e lembra de um pecado que ele esqueceu. E o Luco fica com vergonha de interromper o padre. O padre pega e abençoa ele. Perdoa a confissão de idiota. Perdeu de boa, porque foi culpa sua. Você não tem a desculpa. Ah, eu não sabia. Você sabia, você lembrou, em tempo hábil. Se você esquece, eu já falei, se você esquece é uma coisa. Se você não lembra um pecado, aí depois que você se confessou, você lembrou do pecado. Esse pecado que você lembrou depois está perdoado. Você não omitiu ele porque por vontade própria. Então, pecado esquecido é pecado perdoado. Lembra, para pecar você tem que ter intenção. Se você não teve intenção de esconder o pecado, beleza. Mas se você escondeu o pecado, ou então não falou o pecado por vergonha de interromper o padre, não sei o quê, culpa sua. Culpa sua, problema seu, vagabundagem sua. Tá? Então, vocês vão hoje rezar. Fazer o exame de consciência. Mesmo quem não vai se confessar essa semana, mano, faça o exame de consciência. Faça o exame de consciência. A nossa aula foi isso. Vocês precisam fazer o exame de consciência toda noite. Porque só assim vocês vão entender melhor a si mesmo. E aí depois vocês vão anotar esses 250 pecados, vocês vão anotar. chegando lá na hora. Vão conversar com o padre, vão contar para eles. Você vai ser sincero com o padre. Ele vai te perguntar por que que você tem esse pecado, por que que você faz isso, por que que você faz aquilo. Seja sincero com o padre só quer o seu bem. Ele não tá ali para te humilhar, para te aloprar. Ele tá querendo entender, para te dar o melhor conselho possível. Depois ele vai te perdoar. Você vai cumprir sua penitência. Vai seguir sua vida. É simples. O problema da confissão é que dá uma vergonha, dá um... Não é vergonha, cara. Dá uma sensação de você, sabe, contar pro seu pai que você quebrou a televisão, mano. Você quebrou o vaso. Aquela sensação na boca do estômago que você não sente há muito tempo, mano. Não acostuma. Eu não acostumei até hoje, cara. Eu vou porque tem que ir. Mas me dá um gelo no estômago até hoje, cara. Eu acho que se eu tivesse mais costume, talvez eu tivesse acostumado, né? Os caras confessam toda semana, tal, etc. Mas eu sempre tenho, mano. Sempre tenho gelo na barriga de... Porque, de novo, você tá indo admitir seus próprios erros, né? Suas próprias faltas. É sempre uma coisa meio bosta de fazer. Que você tá mandando vírus pra nós, Lucas? Mas tem que fazer, gente. É importantíssimo. E é muito bom. É muito bom. Isso, esse é muito bom. Ah, essa imagenzinha é muito legal, mano. Quem puder, presta atenção no... nessa imagenzinha que o Lucas mandou. É isso. O passo a passo é esse. Sinto a impressão que só tá faltando o padre me bater e dar voz de prisão. Cara, o padre não vai te dar voz de prisão. Por quê? E pra quem não é católico há muito tempo, talvez não saiba. Mas, assim, eu posso dizer com um bom nível de certeza. A confissão é uma das coisas mais sérias, se não a coisa mais séria que o padre faz. A confissão é inviolável. Se hoje o governo brasileiro prende um padre e manda ele contar da sua confissão, da confissão, sei lá, do Fernandinho Beiramar, o padre não vai contar. Ele não vai contar. É uma míriade de padre hoje, no mundo hoje, preso. Na Austrália, os caras passaram uma lei, se eu não me engano, na Austrália, eles passaram uma lei que acabou com no Canadá também, mas acho que na Austrália também, tá? Com a inviolabilidade do padre. E tem um monte de padre preso. Que os caras não contam. Os caras não contam. Eles levam muito a sério. Muito a sério. Então, sobre isso, fica tranquilo. O pior que pode acontecer, sommelier, é você ter um tipo de pecado específico que o padre não pode te perdoar enquanto você não remediar ele. Vou chamar aqui, não tem um termo técnico, tá? Mas vamos dizer, um crime de flagrante contínuo. Exemplo. Padre, fugi da cadeia. Meu pecado é fugir da cadeia. Você se arrependeu de verdade? Me arrependi, padre. Então volta pra cadeia. Não vou voltar, padre. Então não tenho como te perdoar. Porque você não tá arrependido. Você entende? Tem coisas que você fez e você se arrepende na sua própria alma. É o máximo que você pode fazer. Mas tem coisas que você tem como corrigir e é essencial que você corrija para você mostrar, para você completar o seu arrependimento. Padre, sou um foragido da justiça. Matei fulano. Então se entrega. Não vou me entregar. Então ele não tem como ser perdoado, esse cara. Alguns de vocês não sabem. Mas o aborto, ele é um pecado tão sério que só um bispo, via de regra, pode perdoar. Um padre não pode perdoar um aborto. Só o bispo pode perdoar um aborto. Há em muitos lugares, muitos, que o bispo já delegou, já deu essa autorização para os padres. Mas, via de regra, Via de regra, e tem muitos lugares que ainda é assim, tá? Um padre não tem o poder de perdoar um aborto. Só o bispo. Tamanho é o pecado. Tamanho é o pecado. Um assassinato, idem. Então, não é essa farra do boi. Não é essa farra do boi. Ah, não, isso aí eu vou lá e mato os caras, depois eu vou lá e me confesso e tá tudo certo. Não é assim. Mas para nós, que não, né? Espero que não tenha ninguém aqui que esteja com a esposa, com alguém sequestrado dentro de casa, o padre vai ouvir os seus negócios e você só tem que se arrepender no seu coração. Se você tiver. Não é problema meu também. Porque aí, se eu fico sabendo, eu também tenho que denunciar pra polícia, né? Então eu não quero saber também. Tô de boa. Mas é isso. O ato de você se preparar e se confessar é simples. Só é difícil, né? No âmago, na barriga, no estômago. E quem puder ir essa semana, vá. Porque a Páscoa está aí, ó. A Quaresma tá aí batendo já, hein? Na nossa porta. Eu tenho que ver essa semana também. De eu e minha esposa ir lá. Não sei onde. Onde? Vocês que são tia bunker daqui, quem, em Porto Alegre, onde é que tem confissão? Assim, todo dia, toda semana. Vocês sabem? De cabeça? Sim, esse negócio que você contou, Viana, essa história é muito foda. Porque o Padre Pio tinha esses poderes, né? E ele usava pra ficar. Cara, assim, o Padre Pio, ele era o cara mais filho da puta do mundo quando ele conseguia, quando ele queria ser. Porque ele tinha esse poder. De entrar na alma das pessoas, mano. E assim, acabar, destruir as pessoas por dentro. Esse do Papa é um. Mano, esse é um dos mais batatas. Como é que essa pessoa vai se recuperar? Essa mulher? Eu não tô dizendo que o santo tá errado. Mas, porra. Pega leve, mano. Calma aí também. Caralho. Na Basílica toda sexta. Tá. Sexta-feira? Tá bom. Bom saber, bom saber. Não tem, eu sei, Red. Nenhuma dessas histórias, muitas das histórias do Padre Pio não tem, né? Mas é bom. É bom. Eu lembro de uma que o Padre Pio. É, uma história assim. O Padre Pio contava que um cara que varria a igreja. Varria a igreja. E ele era, tipo, um cara que todo mundo que era muito querido, todo mundo amava esse cara, não sei o quê. Esse cara morreu. E aí depois alguém perguntou, Padre Pio, você que tem consegue fazer consegue ter essas visões, você sabe se ele foi para o céu, deve ter ido para o céu, não sei o quê. E Padre Pio falou, não, ele vai passar a eternidade no purgatório, só vai sair de lá no juízo final. E as pessoas, nossa, por quê? Que absurdo! E, mas por que isso? Qual o grande pecado dele? Ele falou, sabe qual é o grande pecado dele? Que ele passava na frente do crucifixo e não se prostrava. Todo mundo já deve ter visto. Que quando você passa no crucifixo na igreja, os caras se prostram assim, né? Ele falou que esse era o grande pecado do cara. Essas histórias é mais pra botar medo no coração do caboclo. Pelo sim, pelo não, todo mundo que ouve essa história, eu principalmente, eu nunca mais deixei de me prostrar pro crucifixo. Mas eu não acredito muito nessa história, não. Mas eu nunca mais deixei. Então eu reconheço a capacidade da história. Rapaziada, 11h30. Alguém quer mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Estamos há 3 horas falando aqui. Só, você vai ter dúvidas, tá? Mas você que vai se confessar e esse pessoal que vai se confessar, se quiser vir me perguntar no, na DM, usuário, Solon, quem mais que ia se confessar recentemente, meu Deus do céu? O Baitolas não tá aqui, né? O Luco. Pode vir me falar no privado, tal, fica à vontade. Qualquer dúvida que você tiver. É, o Red, você pode me falar do negócio lá da sua promessa. Fiquem à vontade, beleza? E quem não estiver com plano de se confessar agora, faça os planos, porque a quaresma tá vindo aí. Vamos todo mundo tentar pelo menos entrar na quaresma. Sair é outra coisa, né? Mas entrar na quaresma, com a alma esfregada. Beleza? Eu podia, inclusive, vacilei, né? Que a aula foi grande, mas semana que vem vai ter tempo. Vou explicar pra gente fazer uma listinha. Pra todo mundo ver qual vai ser nossas promessas de quaresma. Pra um, né? Um ficar de olho no outro. Um falar, e aí, amigo, como é que você tá? E aí, você já. Deixa eu comer. É importante essas coisas. Não ficar cobrando, né? Não, não, não é todo mundo policial. Mas, de novo, eu conheço vocês porque eu me conheço. Se você não tem uma responsabilidade com terceiros. Ah, não. Se você vai decepcionar só a você mesmo e a Deus, mano, vocês não vão durar 2 semanas. Para. Pelo amor de Deus, cara. É bom, a gente fala, ó. Se eu vacilar, o povo vai pensar mal de mim. O usuário vai me bloquear. O Luco vai me mutar lá no Telegram. Os caras vão me chamar de viado. Então. Ninguém é obrigado a fazer, claro, né? Mas se ninguém tem alguma ideia, semana que vem todo mundo fazer. Fazer uma. Você podia fazer um jejum de bom dia, né, Solon? Boiola. Todo dia essa palhaçada. Livros mais curtos? É, então, quando a gente for fazer a quaresma, eu também queria falar. Eu quero passar para vocês um livro. Eu não quero passar a Imitação de Cristo, porque eu tava falando lá no grupo, né? Eu acho a Imitação de Cristo um livro que é bom de ter do lado o ano inteiro. O ano inteiro. Nem eu quero passar, o Luco tá falando ali, mas eu já vou discordar dele, aquelas tipo meditações da quaresma de São Tomás de Aquino, porque eu acho uma linguagem muito difícil. E aqui tem muita gente que está começando. Tá. Eu quero pegar um livrinho menor, mais simples, para a gente ler todo mundo junto. Todo mundo junto. Uma coisa mais simples. Mas eu vou pensar ao longo da semana e a gente vê certinho. Eu trago opções. Beleza? Sim, você mandou a Imitação de Cristo, né, CBB? Não foi? É, então, mas eu tô falando. Eu acho a Imitação de Cristo um pecado. Da gente ler durante 40 dias, porque eu prefiro que a gente tenha esse livro para ler ao longo do ano. O ano inteiro, todos os dias do ano, pegar e ficar consultando ele. E não que a pessoa ache que é tipo, ler de uma vez no ano. Cara, é livro que ele tem que estar sempre lendo, sempre lendo, sempre lendo, sempre com ele, do lado. Mas eu vou pensar uns, eu tenho mais ideias de alguns curtinhos que dá para a gente fazer na quaresma. Beleza? Então, galera. Bom domingo para vocês que já é agora. Eu tô me encerrando já no domingo, praticamente já. Boa noite. Até semana que vem. De novo, quem tiver dúvida de alguma coisa, falar alguma coisa, pode me chamar. Quem não tá lá no grupo, entra no grupo, né, que lá é mais fácil de me achar. E muito obrigado, gente, por ter aparecido aí de novo. Vocês são muito lindos.